Sana prestek, brigadu vam da bari. 935, schedule that 5, good day, sir. Good morning, Oscar. Oscar, Eco Juliet Alpha on a Coral departure. It's climbing 240. Yes, clear climbing until 240, Oscar Juliet Alpha. Salvador, bom dia, Web 572 decolado na Elefa. Elefa até na esquerda, né? Não, pelo contrário, só vantagem. Só que é complicado a besteira. Tudo bem. Virada à direita então, agradece. 722, pode subir até aqui. Nível. Go ahead. 2A, this is 0A, confirm.